4, bom dia, chama de identificação. Deixa para 4, meu pai, na chegada da PF. E hoje chama 0119. Ali mantém, tá ligado no zero, 1, 2, 7, 9, 6. Já LCA Eco, autorizado a decolagem, pista 97, vento 1, 0 graus, 08 nós. Ocean 61, turn around, that's 422, rotate for next flight, and come around 121, that's banana. Vou falar das 2-3, chama o controle agora no 2-0 da sinal 8, boa viagem. 2-0-8, obrigado. Azul 2-7-9-6, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-7 mais. Autorizado a decolagem, pista 1-0, azul 2-7-9-6. 0-0-1, Charles Serrax. Pois bom dia, mantenha o ponto de espanhol. Azul 4204, ajuste altímetro na 019, aguarde autorização de pouso. Vai dar na autorização de pouso azul. Azul 2796, decola 225, chama o controle 120, decimal 8. Controle 1208, azul 2796. Salvador, azul 2796, mantém perfil da Conde, passando 1200 pés. Olha, azul 2796, contato radar, suba Salamizona 70, via Conde. Via Conde, Salamizona 70, 2796. É 3304, voe do lado presente, desça para 3006 com ajuste na 019. Aqui é 1 a 3, 0, 0, 9. 0 azul 4204. Mike, deixa eu também para 3006, registro na 019. Continue testando o pouso na 10 e na 17. É, a número 2 na aproximação, agora de recuperação rada para a sequência métrica. Charlie Sierra Eco, autorizado direto Motivo, e chama Recife agora, a frequência 125.1, alternado 123.8. Recife 1238, direto Motivo, Charlie Sierra, cuidado. 4304, informa que temos o helicóptero Robson 44, próxima turma, mantendo o 503, não ia interferir na próxima turma. Isso para 2006, terceira final do ILSXU, informa estabilizado, então 3304. Passando o Mike, vetoração da parada, sequência elétrica, esquerda na proa 020, seu limite é o localizador. Via Ponta para o nível 370. Via Ponta 370 no 370, é gol. Controle o Mike Mike. Mike Mike. Sim, mantenha 3 no 2 Mike Mike. Pistão 1-0, vento no 70 graus, 08 macho. Fiz decolagem 1-0, voo no 9-3. Foi, voo no 0-9-5, ponto certo. Voo no 0-9-5, ponto certo da companhia, trilha aliás e manter pistão 0. Faz o gol e manter no 0, voo no 0-9-5. Subdetoração, mantenha a proa, limite ao localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Ok, subdetoração, mantenha a proa, 2-1-0 para a Tá mais, desça para 2000 pés. TNH permanece 1-0 ou mais. Estou controlando. É o gol 1-0, 9-5. localizado é Lessa, Alona 095. Lessa é Lessa, Alona 095, grata. Decolagem critério, atuagem fora do sol. Faixa Tabagu, autorizado ingresso, pista 97, a ponte aliado e próximo. 3304 no solo aos 38, ao livrar no 21 da sua 9. 219, obrigado. 46 mil Nordeste de Salvador, serviço mandado terminado, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, antena 125 decimal 45. 126 decimal 45, bom, César Tour, bom dia. Tenho 963, serviço radar terminado, agora 25 milhas, Chico Salvador, passando 200, chame o centro Recife, na frequência 125, decima 1. Obrigado, bom trabalho. Salve de Bravo, Cupro Norte, ajuste no 09, que mantém aqui a tristeza e chame o controle no 20, decima 8. Controle, eu falo, já bravo, prefiro. Muito bom dia, decolando em Mata, mantendo por Norte, intenção em Cerco, sobrevoo próximo a Simões Filho, 500 pés. Sim, autorizado, 500 pés, quero andar no 09, na minha escuta, Tony já bravo. Escuta permanente, bravo. Tinha no 09, pouso autorizado, pista no 0, vento 170 graus, 10 nós. Pouso autorizado, da pista 10, Mike, com mais. 143, nível autorizado, inicialmente é 330. Guardando transferência com o centro Recife. Contato radar, dessa vez chegada a Balneário de Uno, para o nível de voo 050, tem na aula 09. Direto Tato. Está ótimo, Vitor Delta. Passando o nível de voo 050, a 51 milhas norte de Salvador, chama o centro Recife 126.85, antena 125.45. Bravo, tem um trato de helicóptero nas proximidades de Paris. São 10 horas 4 milhas, mantendo o pé dos pés, fica até o trato. Hoje é Bravo, com o controle cerebral. Um trato de helicóptero nas proximidades de Paris, mantendo o pé dos pés, fica até o trato. Gente, Bravo, morando visual, está atento. Passa nível de voo 180, 27, 28 milhas, este Salvador, serviço radar terminado, chama o centro, Recife, frequência 128.8. 28, obrigado, bom trabalho, eu vou na 095. 180 pontos. Mike no céu, Oscar 3, eu livrar 1219. Eu chamo a favor, fui decolar 243. Chamo o controle agora no 20, 28, eu acho. Obrigado, 208. Décimo 3. Quem chama é 1203, a 227-9-10. Salvador, bom dia, chanela 63. Chanela 3-1-1, veio direto a Lagoinha, motorizado de chegada DEF, DC mantém a 4 mil pés. Chanela 1-0, 1 na margem. Para 2 mil pés, PNH 1-0, 1-9. Guarde o último vetor para interceptar. Afirmo, vai descer para 2000 com 1019 e 1972. Volto na proa 2190. Tem rádio subindo, nível 060, eu acho que não pegou. Pronto, 060. Golf solicita a quantidade para áudio de cima, é 251. Já ativa, vai ver a progressão, acho que não pagou. Continua a sessão, 060. Pronto. 060 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 070. Direita 070, repórter estabilizado, gol 1160. Agosto é 12 milhas, sudoeste de Salvador, assuma a navegação, voe direto do destino. 9, atuado de Gol 1160. Gol 1160, passa a dona, completo final ILS, chama a torre 1-8, decimal 95. 95, então. Senhor Jean Bravo, você ficou feliz, dá a coordenação na escuta para o ILS. Confirme o estimado para regressar. Então, 120. Thank you. 2223, cruzado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 089. Cruzado decolagem, iniciado, passaria 2229. Bom dia, papai, o meu tia Alfa Fox pra você. Sente a Alfa Fox, ajuste ao time 09, decolagem a critério comandante pro Pro Norte, a flash fora do solo. 3-1-1. Tirando 3-1-1, complete final, e aí, F8, e 1-8, decimal 5. 2-9. Faça o golfe que o Biotech te reporte com o short, deve ser o papá. Vai, tá, vou fazer até que eu vou falar, tá? Vai, papá, tá feito. Série 2223, decolando as 1200, chama o controle agora no 20, decimal 8. Salvador, 208, passaria 2223. Oi, bom dia, sinal 6-1-1, sinal 1-0. Sinal 6-1-1, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 079, ajuste no 0-9. 319, autorizado 1-0, sinal 6-1-1. Fora do solo, sai de alvo, volta. Quero passar em 2-2-3-3. 0-1, prossegue com Pro Norte, e chega o controle da presente, 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, Samaraia, cadê a Rafa? Baixa, Golf, corrigindo, Serra, Golf, Oeste, autorizado, ingresso, pistola 7, após o ponto de decolagem. Papa Romeu, Charlie Alpha Fox, controle pra você. Decolado em Rimã, cara, outra vez, Serra. Aprovado Jean Copena na magnética 331. Vai acender a 1500 autorizada. Tio Alfa Fox, funciona o código 5155. Queria dar uma 09, mantenha. Pessoal, mantenha o transponder chamado 5300, aguardando o novo transponder 5, mantenha o relé de voo visual. Confirme a altitude solicitada até a Jacobina. Conforme 1500 pés, senhor. 1500 pés, senhor. Tinha ponte de van na CPR 26. Levanta a CPR na milésima, não faltará a Tele Alfa Fox. Olha essa foto que forma seu estimado de pouso. Pouso 320. 7, vento 970 graus, 089. Sai dessa foto. Chama é 311, solo 03, direita 921-29. Direita 219. por favor, controle. 53 milhas do oeste de Salvador, serviço a data terminado, chame o centro Recife para serviço de informação de voo e alerta, frequência 128, decimal 8. Thiago Fiosca, decolado 05, capelinha estrelada com uma esquerda, para cruzamento da pista 1-0, no eixo da pista 1-0, aguardar a transferência. Uma esquerda para cruzamento, Serra Golfeço. Nove, 35 milhas. Sul de Salvador, serviço a dar terminado, chame o centro Recife. Frequência 1, 2, 5, decimal 1. Recife 1, 2, 5, 1, tá? 3, 1, 7, 9. Bravo, 223, por isso ali ó, prova de conquista, direto. Aguarde com geração, 223. Obrigado, 223. 230, contato radar, desça via chegada Boné de Uno para 4.3, General 10, 19. Aí mantém pista no 7, eu sou pronto, eu tenho na venda do Whisky. Ainda cola, na temperatura do seu índice, o vento, 170 graus, 08 mais.